Arrepiou, arrepia do pai. Desse swing bola arrepia. Arrepiou, arrepia do pai. Joga a mão pra cima, vamos balançar. Arrepiou, arrepia do pai. Desse swing bola arrepia. Arrepiou, arrepia do pai. Bate na palminha, pode arrepiar. Vai! Toda a galera vem comigo pra arrepiar. Quando o grafite toca faz o povo balançar. Contagiando essa galera, vamos arrepiar. Esse swing que vou te cantar. Toda a galera vem comigo pra arrepiar. Quando o grafite toca faz o povo balançar. Contagiando essa galera, vamos arrepiar. Arrepiou, arrepiando vai. Nesse swing vamos arrepiar. Arrepiou, arrepiando vai. Joga a mão pra cima, vamos balançar. Bate na palminha, pode arrepiar. Sai! Quando o grafite toca, faz o povo balançar. Contagiando essa galera, vamos arrepiar.